numa tarde cristalina de verão. Os meus olhos turvados pelo sono entreviram por entre os vapores do forno, da cozinha à tesoura na tua mão. Com as suas lâminas de metal que serravam os fios vivos da roupa, descaídos como uns cabelos de louca, abrindo um corte no real. As malhas abriram-se e deram lugar a uma luz crua e sem nome, que me baralha a mente e me come os sentidos e me põe a sonhar. A minha visão hesita e mal espreito pela ferida aberta no tecido. Percebo um líquido viscoso e úmido que escorre como o sangue de um corte. Sangue clareia, vejo um céu estriado de cores vivas e mortas que se derramam sobre casas sem portas, mas cobertas de flores cheirando a fel. Envolta em coral um animal de formas e cheiros impossíveis, fitando com os olhos sensíveis neste meu sonho delírio total. Ou reconstruir um castelo. Recriar mesmo uma cidade do mundo. A vertigem da velocidade, desafio da sorte, do acaso. Apesar dos percursos e imagens serem nítidos, sentimos-nos a mover numa bruma densa e permanente. Depois ao piano, a música vaguear, seja lá para onde for. E do sentir e a completa fragilidade do ser e do sentir e a completa fragilidade do ser e do sentir.